som e muita animação. Venha meus amigos pra comemorar e vamos todos juntos a bailar. Vem pra cá, vem brincar, o teu corpo agitar. Vamos lá, todo mundo, esta festa animar. Vem pra cá, vem brincar, o teu corpo agitar. Vamos lá, todo mundo, esta festa animar. Já se animou, todos reunidos a dançar. A banda agora vai se apresentar e todos vão bailar até cansar. Vem pra cá, vem brincar, o teu corpo agitar. Vamos lá, todo mundo, esta festa animar. Vem pra cá, vem brincar, o teu corpo agitar. Vamos lá, todo mundo, esta festa animar. Agora eu sei como é bom se dar uma festa pra todo mundo, para brincar a tarde inteira. Próxima semana outra vou fazer e todos vão poder participar. Vem pra cá, vem brincar, o teu corpo agitar. Vamos lá, todo mundo, esta festa animar.